noite. E 31, vamos atualizar as notícias com a Rita Soares. Bom dia, a menos de dois dias do arranque da campanha.